do sucesso. Tô impressionado com essa mina. Tua boca está me insinuando. Contemplo a projeção divina. Me elucida, me amando. Me faz sentir calafrio como as estações. Transcende a brisa do vento e suas vibrações. Foram poucos minutos pra acontecer. A química bateu, a gente ficou. Eu moro na favela, lá zona sul. E aí o favelado se apaixonou. Essa fundamental que falta vem em mim. Eu vou tá pegado quando for lá. Deixar acontecer naturalmente. Oh, mulher, me deixa na ponta do pé. Anormal, se eu te vejo já não fico mal. Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar. Parece que esse sonho agora vai se realizar. Oh, mulher, que me deixa na ponta do pé. Anormal, se eu te vejo já não fico mal. Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar. Parece que esse sonho agora vai se realizar. A química bateu, a gente ficou. Eu moro na favela, lá zona sul. E aí o favelado se apaixonou. A peça fundamental que falta vem em mim. Vou tá pegado quando for lá. Deixar acontecer naturalmente. Oh, mulher, que me deixa na ponta do pé. Anormal, se te vejo já não fico mal. Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar. Parece que esse sonho agora vai se realizar. Oh, mulher, que me deixa na ponta do pé. Sonhei que um dia eu ia te beijar. Parece que esse sonho agora vai se realizar.